as mulheres que conheço, há uma que não esqueço, e para esquecê-la me esforço. O nome dela não digo, não quero ter inimigo, nem quero sentir remorso. E por mais que eu me ausente, ela não me sai da mente. Eu gosto daquela mulher. E pra aumentar meu castigo, o rapaz é meu amigo. E ela também me quer. Não querendo cometer um desatino, vou partir sem ter destino pra uma cidade qualquer. E neste samba eu digo tudo que sinto. Deus que não minto, eu gosto daquela mulher. E neste samba que sinto, juro por Deus que não minto, eu gosto daquela mulher.